Começa agora, Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Muito boa tarde, começando mais um Observatório Literário. Eu te faço companhia até as 2 da tarde. No programa de hoje você vai saber: peça teatral de Adriano Marcena estreia em Angola. Poeta Rosa Lia lança mais um livro de trovas. O poeta Arthur Rogério debate a poesia pernambucana de hoje. Lucas Maris, ganhador de concurso de livros infantis da CEP, é um dos entrevistados de hoje do Observatório Literário. E a pergunta: qual foi o melhor livro lançado este ano em Pernambuco? Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sashiko Shinozaki Produções. Direção-geral, Fernando Farias. E o programa Observatório Literário de hoje começa com o dramaturgo recifense Adriano Marcena, de 46 anos. Ele comemora a apresentação da peça As Grávidas, esta semana em Luanda, na Angola. A peça já fez sucesso em vários estados, agora está no continente africano. E hoje estreia lá em Angola, em Luanda, no Elinga Cultural, eu acho que é isso, o espaço cultural na África, em que vai montar As Grávidas. Eu acredito que é a quarta montagem dessa peça minha. A primeira foi no Recife, dentro do projeto da Trilogia da Miséria Humana, com direção de Isaltino Caetano, inclusive os meninos na época, atores, diretores, cenógrafo, Fernando Kerler, Feliciano Félix, ganharam prêmios nacionais na época. E depois foi montada em escada, eu assisti uma montagem em escada. Agora essas duas montagens iniciais eram com homens fazendo as mulheres grávidas, mas bem interessante. Aí no Rio de Janeiro, no Teatro Gonzaguinha, no Teatro da República, do Museu da Imperial, foi feita uma montagem pelo César Burnier, em 2001, no Rio de Janeiro, uma montagem, aí é a primeira montagem que traz mulheres no elenco. É uma percussão muito boa, também teve uma temporada no Teatro Gonzaguinha, no Rio de Janeiro. E agora, né, em 2011, estreia na África, As Grávidas, em Angola, com um elenco feminino também. Apesar do orgulho de ver sua peça sendo escolhida para a temporada em Angola, Adriano Marcena revela uma certa tristeza. Eu vi algumas fotos, o diretor mandou algumas fotos para mim. O que eu fico assim triste é porque eles alegaram que montaram esse texto lá porque retrata um pouco do universo da maternidade de mulheres de Angola. Ou seja, o índice de mães solteiras, o índice de aborto. Atualmente está tendo uma discussão sobre a lei do aborto. Então todos esses problemas que a peça debate ainda, de certa maneira, faz parte da realidade de Angola. Pelo menos foi o que o José Mena Abrantes me garantiu, que é o diretor. E eu acredito que, evidentemente, pela seriedade que Abrantes tem, eu creio que esse problema ainda existe de forma mais contundente lá na África. Especificamente, pelo menos, em Luanda, né? Animado com sua produção, Adriano Marcena já comemora várias montagens de suas peças para o próximo ano. O ano que vem tem uma montagem minha também, Damiana, por um diretor de São Paulo. Vai montar também uma peça minha chamada Damiana. Essa semana eu andei negociando já com alguns, com um estúdio de televisão, para fazer uma adaptação do Estripulias de Pedro Malazarte, em 4 capítulos, uma minissérie em 4 capítulos sobre o Malazarte. E também, a mim parece, uma adaptação de algumas peças infantis minhas também. Nessa conversa a gente está pensando em fazer adaptações para a televisão, né? De uma certa maneira. Observador da produção dos textos para o teatro em Pernambuco, Adriano Marcena faz uma análise do que vem acontecendo em nosso estado hoje. Pernambuco é uma coisa curiosa. Uma terra que tem, olhe bem, Aristóteles Soares, Eupídio Câmara, mas sobretudo Aristóteles Soares. Depois você vê João Cabral de Melo Neto, que de certa maneira produziu algumas coisas para teatro. O Ermílio Borba Filho, Luiz Marinho, João Denis de Araújo, Luiz Felipe Botelho, Moisés Neto, Wellington Júnior. Quer dizer, você tem muitos dramaturgos ainda, Samuel Santos, que é mais novo, né? Luiz Reis, você tem dramaturgos ainda. Agora, hoje, o espaço ele é muito mais aberto. Eu acredito até por causa da política pública de cultura dos editais. Ele permite que montemos mais os autores aqui. A minha geração, ela vai ter um problema sério, porque na época o grande boom era Ariano Suassuna e Luiz Marinho. E a minha geração, ela vai tentar romper esse círculo, que é também um círculo da temática rural, da temática agrária, e tratar de temas voltados mais para a urbe, né? Eu, Felipe Botelho, Moisés Neto, a gente rompe com isso lá para os índios do início dos anos 90 e depois tenta se firmar como dramaturgo dentro da geração. Agora, é um problema muito sério, porque não há cursos de formação para dramaturgos, né? Não há uma escola de dramaturgia em Pernambuco. Eu acho que no Brasil, de uma maneira geral, é muito difícil. Eu não vejo esse campo epistêmico voltado para dramaturgia. Você aprende mesmo, é no fazer, é no errar, é no experimentar, é na leitura, é dominando teorias aqui e ali, né? O próprio curso da universidade hoje só se limita à parte pedagógica, que é um curso de licenciatura em artes cênicas, né, com habilitação em artes cênicas. E eu acredito que ainda há espaço. Por exemplo, se você pegar o dramaturgo, para mim, que teve mais público na história da dramaturgia pernambucana, sem dúvida foi o autor de Cinderela, a história que sua mãe não contou, né? Mas com certeza Henrique Celibi, meu querido Celibi, eu sempre digo isso, foi o autor que mais público teve, né? E é o cara que às vezes as pessoas não dão muita atenção à obra dele, mas foi uma sacada muito boa, a herança do Vivencial de Versiones, e que foi muito bem aceita. A produção também dos meninos lá da Trupe do Barulho fez uma produção belíssima em termos de marca, de estrutura, e trouxe as pessoas para o teatro, e eles conseguiram fazer o espetáculo se tornar uma febre na cidade. E o autor, que era daqui, que é o Henrique Celibi, foi, sem dúvida, ainda é, na história do teatro pernambucano, dramaturgia pernambucana, o autor mais visto. Agora, o que eu acredito é que a própria estrutura da pós-modernidade, o pós-dramático, isso tem dificultado, porque eu não sei se boa parte do público mesmo assimilou ainda esses elementos estéticos, essa desconstrução constante, essa fragmentação. Eu não sei, ainda não tenho ainda, apesar de acreditar que é possível haver, sem dúvida, uma pedagogia do público, né, como se propõe, né, já que se estuda tanto a dramaturgia, a encenação, a interpretação, mas é preciso olhar com certo carinho o ato de contar histórias em diálogos, que o teatro nada mais, nada menos, né? Mas como nós estamos num programa de literatura, acredito que o gênero teatral ele é diferente dos outros gêneros, não só porque ele é em diálogo, mas é porque ele tem duas funções primordiais para serem cumpridas pelo dramaturgo. A obra teatral, ela tem que ser boa na estante, ou seja, enquanto obra literária, enquanto domínio de criatividade, de imaginação e de linguagem, mas ela também tem que ser boa e funcional no palco, não é? Então, essa dupla função que o teatro tem, de literatura e de carpintaria teatral, de produtos para a cena mesmo. Então, eu acho que isso é que é o grande viés, o grande ovo de Colombo que o dramaturgo tem que descobrir. O poeta Wellington de Mello, diretor de literatura da Secretaria de Cultura do Estado, está convocando os escritores e todos os envolvidos na cadeia produtiva do livro para uma plenária na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Arraial. Terá como objetivo prestação de contas das ações de cultura de 2011 e de literatura em especial, além de servir para a eleição da nova Comissão Setorial de Literatura, agregando contribuições do grupo de trabalho que foi formado na plenária de abril. Essa nova comissão terá um papel importante na definição do planejamento estratégico das ações de literatura para os próximos anos. Anote, nesta segunda-feira, às 7 da noite, no Teatro Arraial. Qual foi o melhor livro lançado este ano aqui em Pernambuco? Depois de pesquisarem os principais lançamentos, o escritor Fernando Farias e o crítico Tiago Pininga chegaram à seguinte conclusão. Boa tarde, Fernando. Rafaela Feitosa, agora aqui ao meu lado, o crítico Tiago Pininga, e nós vamos conversar exatamente de como é que foi o ano de 2011, que está terminando, para a literatura pernambucana. Tiago, na avaliação geral, o que é que você acha que foi a literatura este ano em Pernambuco? Eu acredito que foi fraca. Eu acho que a surpresa desse ano foi o livro de Sidney Rocha, O Destino das Metáforas. É um livro que eu gostei bastante, livro de contos. Eu acredito que tenha sido o que melhor tenha escrito de qualidade este ano. De poema, eu não me lembro de nenhum não. Nem romance, eu acredito que foi Carreiro, sempre escreve bem. O romance dele seria Uma Sombria Noite Secreta, um bom romance. Continuando com a trilogia dele, né? Mas é interessante que Pernambuco, com tantos poetas, com tantos eventos literários que aconteceram esse ano, você não tem encontrado um livro de poemas que a gente pode citar como interessante? Essa pergunta é interessante, porque eu venho pensando nisso. Eu acredito que os eventos, eles mostram a poesia oral, mas livro mesmo, publicado, é diferente, né? Acredito que a cultura do sarau é forte, mas pouca gente tem coragem de publicar mesmo um livro. A Adélia Coelho Flor mesmo, ela tem muitos poemas e não publicou ainda. Essa questão de publicar livro, às vezes, está mais ligada à questão econômica. Você citou a Adélia. A Adélia tem uma produção literária muito interessante, tem se apresentado, mas até agora não publicou seu livro, a não ser em algumas coletâneas. Mas voltando ainda, você citou o Sidney Rocha como o melhor lançamento do ano, O Destino das Metáforas, um livro de contos. Não é interessante que na Terra dos Poetas o melhor livro é justamente de um contista? É interessante pensar nessa questão, mas eu penso que ele tenha se destacado justamente por ser um gênero que não é muito... Quer dizer, eu acredito que ele tenha se destacado justamente por não ser Pernambuco uma terra muito ligada à prosa, seja mais à poesia. Talvez ele tenha se destacado nesse gênero, porque ele não quer fazer tudo de uma vez. Ele não quer fazer poema, não quer fazer prosa, romance, tudo de uma vez. Ele tem uma linha própria. Acredito que isso ajuda. Acredito que ele tenha se destacado por ele ter um foco mesmo. Eu acredito que muita gente está interessada em fazer poema, em conto, romance, tudo de uma vez. Enquanto que Sidney não. Sidney tem uma proposta focada na narrativa curta, na prosa. Ok. Esta também é a opinião do Observatório Literário. O Destino das Metáforas, sem dúvida, é o melhor livro do ano, de 2011. Um livro de contos, do Sidney Rocha, que também é a opinião do Observatório Literário. Com você, Rafaela. Obrigada, Fernando Farias. Tiago, fala um pouco mais sobre esse livro do Sidney Rocha, já que você o considera o melhor livro do ano. O Destino das Metáforas é um livro de contos de Sidney Rocha, 2011. Eu não conhecia Sidney Rocha, mas ele já escreveu outro livro de contos e um romance. Eu gostei bastante desse livro de contos. É um livro que explora o urbano e universal, e é bem atual, bem contemporâneo. Explora a solidão atual. E é interessante porque ele, no título, ele fala do destino das metáforas. Se você perceber, cada história tem um personagem que cumpre um destino, cada conto. Não são contos de humor, são contos, na verdade, trágicos, que Sidney explora, de maneira até a voltar à questão do valor do trágico, que ele faz bem, que existe desde Aristóteles, né? É um livro bem feito, assim, a capa, as folhas, o tamanho, e são curtos. E acredito que, com relação ao destino dos personagens, volta-se à questão do trágico, porque não são escolhas do personagem, são escolhas que a vida impõe. Isso torna as histórias trágicas. O conto principal mesmo, O Destino das Metáforas, não vou adiantar muito, mas ele vai falar sobre a questão da guerra. Um conto interessante para se ler é o Castilho Hernandes, O Cantor e Sua Solidão. É engraçado porque esse cantor, ele tem um certo sucesso e depois é esquecido. Depois de um tempo, ele decide ir para um programa de calouros, onde as pessoas fazem imitações de artistas do passado, e ele entra nesse concurso para ver em que lugar ele fica. Só que aí ele acaba perdendo para a cópia. A gente pode pensar que isso é uma coisa engraçada, mas no final das contas é meio trágico. É um livro que conta com o prefácio do Mário Hélio e de um pós-fácio de Cristiano Aguiar. É um livro publicado pela Iluminuras, de 2011. Então são situações universais. Ele até utiliza, às vezes, nomes estrangeiros, situações estrangeiras, internacionais. É um livro que utiliza muitas situações onde, às vezes, nem são personagens brasileiras, são personagens, às vezes, com nomes estrangeiros. Situações que poderiam acontecer em qualquer parte do mundo. Talvez o leitor comum tenha alguma dificuldade em alguns contos, ele precise reler mais de uma vez, mas isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Porque na medida que ele vai lendo, ele vai descobrindo novas formas de interpretar os contos. Eu acredito que essa é uma grande qualidade do livro. Muito obrigada, Tiago Pininga. Boa tarde para você. E agora eu converso com a trovadora Rosa Lia Dinelli, de 78 anos, natural do Amazonas. Ela acaba de lançar mais um livro de poemas. O título é Enquanto os Sinos Plangem. Ela está na sede da UBE e eu falo com a Rosa Lia por telefone. Boa tarde. Rafaela, tudo bem? É Rosa Lia Dinelli, presidente da Associação Nordestina de Trovadores. Estou às suas ordens. Rosa Lia, por que lançar este livro de poemas inicialmente em Manaus? Eu fiz o lançamento no Amazonas porque a primeira parte dele se refere à ecologia. E como eu sou de lá, achei assim uma ideia brilhante e aproveitei, né? A minha filha estava querendo que eu fizesse uma viagem ao Amazonas, eu aproveito, faço o lançamento do livro lá e foi uma coisa maravilhosa. A assistência da imprensa escrita, falada, dos canais de televisão, foi uma coisa assim que eu jamais esperei. Mas o livro caminhou sozinho pelos seus próprios valores, graças a Deus, do contrário, não teria tido a repercussão que teve. Neste livro, além de abordar essa temática ecológica, como foi que você estruturou os poemas? Ele é dividido em 12 cortinas. Essas divisões, elas são feitas nessas divisões. O livro é um tanto didático, porque eu dou essas explicações acerca dos estilos que vêm a seguir. Isso tudo é feito em versos. É um livro, assim, que eu considero um carro-chefe, assim, na minha carreira. Fiz com muito carinho mesmo, com muito cuidado. Aí ele está aí caminhando bem, graças a Deus. Rosa Lia, vamos aproveitar a oportunidade desse nosso bate-papo e falar um pouco da Sociedade Nordestina de Trovadores, da qual você é a presidente. Quais são as novidades da associação? Essa Associação Nordestina de Trovadores, ela foi criada exatamente para fazer um estudo e divulgação das trovas, não é? E nós pretendemos criar núcleos por todos os municípios pernambucanos e, posteriormente, vamos criar também em Aracaju. Eu já fiz um contato na Academia Sergipana de Letras, já fiz contato na Academia Garanhuense de Letras, já está tudo mais ou menos planejado e pretendemos expandir, não é, a nossa Associação de Trovadores por todo o Nordeste. Rosa Lia, nós estamos no programa Observatório Literário, que tem grande audiência aqui na Rádio Folha. Talvez nem todos os ouvintes sabem o que vem a ser ou como se faz uma trova. Você poderia explicar pra gente o que são os trovadores? Eu vou lhe falar. Trova é uma vertente poética que é composta de quatro versos de 7 sílabas e o sentido é completo. Nós temos nas trovas o começo, o meio e o fim. É como se fosse um período curto, não é? Curto e com sentido totalmente completo, totalmente completo. As rimas são alternadas, AB e AB, e a metrificação é bastante exigente. A metrificação são 7 sílabas de forma perfeita. Não pode haver verso de pé quebrado. Essa é a trova literária. Agora, existe a trova popular também, que para a trova popular não há exigência. A trova popular pode ter verso de pé quebrado e nós estamos, né, pretendendo adicionar mais essa vertente literária ao conhecimento do povo do interior. Você sabe por quê? Porque ele já tem a rima e a métrica no sangue, devido à literatura de cordel, né? Então, nós só vamos fazer a lapidação dessa contagem de sílabas. Fazendo a lapidação disso, nós teremos aqui, eu acho que, um enriquecimento, assim, fora de todas as... Mesmo que você pense o máximo, eu acho que nós ainda estaremos além desse máximo. Estamos fazendo um trabalho sério, a associação já está registrada, estamos fazendo um trabalho sério realmente, em prol da cultura nordestina, em prol da cultura pernambucana. Poeta Rosalia, você poderia nos dar uma amostra de uma trova, assim mesmo, por telefone? Posso sim. Eu vou ler aqui algumas trovas que eu estou fazendo acerca das sete maravilhas contemporâneas. Amazônica floresta, candidata neste mundo, maravilhas fazem festa nesse processo fecundo. Iguaçu e as cataratas, queda em mágica beleza, ó maravilhas inatas, a augusta mãe natureza. Pirâmides de Gizé, únicas sobreviventes, resistência finca o pé nas maravilhas potentes. Nosso Cristo Redentor no topo do Corcovado, braços na oferta de amor, e o Brasil maravilhado. Uma última pergunta, Rosalia. Numa época em que se fala tanto na poesia moderna livre, sem necessidade de rimas métricas, como você vê a trova, que exige tantos cuidados como as regras para escrever e declamar? Olha, o mundo de hoje comporta todas as vertentes poéticas. Quanto mais vertentes poéticas, não é, existirem, mais a competência das pessoas será notada. Eu acho que o poeta, ele deve entender de todas as vertentes poéticas, do soneto inglês, do soneto italiano, o soneto inglês alexandrino, o soneto italiano alexandrino, os motos e glosas dentro da literatura de cordel, as setilhas, a redondilha maior, a redondilha menor, tudo isso são vertentes maravilhosas, e eu acho que o poeta, ele precisa dominar essas vertentes. Bom, muito obrigada pela entrevista, poeta Rosalia Dinelli, presidente da Associação Nordestina dos Trovadores e que acaba de lançar mais um livro de poemas. Boa tarde, Rafaela. Muito agradecida pela oportunidade que você nos deu. E continuando o nosso programa Observatório Literário de hoje, recebo agora nos estúdios o poeta Arthur Rogério. Arthur é considerado uma revelação da chamada poesia pós-moderna, um provocador por natureza e militante ativo na vida literária pernambucana. Ele também bate um papo com a gente. Boa tarde, Arthur Rogério. Rafaela, boa tarde. Obrigado pelo convite. Feliz estar aqui, né? E acho que vale a pena esse espaço. Vamos falar sobre poesia, literatura. Poeta, vamos começar pelo começo. Como a poesia entrou em tua vida? É difícil falar sobre essa coisa do contato. Meu primeiro contato com a poesia é difícil. Primeiro que eu não entendo exatamente o que é poesia, assim. É uma coisa muito... Hoje, literatura muito menos. Eu também não sei exatamente onde ela tá. A gente tá falando sobre uma coisa que eu acho um tanto... conservadora até, assim, fechada, essa coisa de literatura, não vejo. Eu acho que não tem tanta importância a literatura, assim. O que importa é a poesia, na verdade. A poesia é um negócio que independe de literatura, independe de qualquer coisa. Pode estar nos olhos de um matemático, pode estar na boca de um neurocientista, né? Poesia é um negócio muito maior do que a literatura. A gente às vezes coloca a literatura num lugar muito elevado, mas esses textos e romances e tal não importam tanto, não. Eu noto que você coloca a poesia acima até mesmo de ser considerado apenas um dos gêneros literários. A poesia é uma coisa que é inalcançável para o ser humano, é quase uma coisa divina, assim, na minha opinião. Mas vale a pena tentar se aproximar dela. E ela manda mensagens, assim. Eu acho que a pessoa mais sublime, o artista mais sublime, que escreveu as coisas mais importantes nessa área, eu acho que ele não é mais do que um copiador de um eco que ele ouve de longe, que vem de um lugar inalcançável, que é onde acontece a poesia. Por outro lado, ela está em todos os cantos. É engraçado isso. Mas ela está independente da nossa presença ou não. Muito se pergunta nos debates a utilidade de poesia em nossas vidas. Para você, para que serve a poesia? Não tenho como te dar essa resposta, Rafael. Assim, para que serve poesia? Eu acho que poesia é pensar também, né? Pensar de uma forma diferente sobre as coisas. Ter um olhar mais descansado, né? Sobre o mundo, menos automático. Isso ajuda a gente. É olhar com mais beleza, ou então encarar de fato o que é feio, a feiura das coisas. Eu acho que é ter coragem, né? A poesia serve pra gente ter coragem também. Eu acho que, basicamente, de uma forma mais popular, a poesia ajuda a gente a se entender e a se colocar melhor no mundo. Você é um poeta, e portanto você deve ser um bom leitor de poemas. Você lê os poemas de novos escritores? Normalmente eu não gosto de ler poema. Eu gosto mais de ler prosa. Porque essas coisas independem. Eu tenho 10 livros escritos de poema, mas por vários motivos. Um deles é esse, é que eu não tenho muita paciência para ler poema. Eu tô lendo Shakespeare, sonetos, ultimamente. Tô fazendo pesquisa em cima de versos metrificados e tudo. Eu acho que é importante a gente sempre buscar os clássicos, né? Eu não indicaria um novo agora, vou dar uma resposta, acho que mais interessante. Eu não vou indicar um novo porque a gente tem que passar por todos os clássicos, assim, tem que ler todo esse pessoal para poder entender melhor os novos. E se você escreve, para você ter consciência do que você está fazendo e poder até mesmo banalizar o texto agora sabendo o que está fazendo e com a autoridade de quem entende o que está fazendo, sabe? Eu sempre escrevi de todo jeito. Hoje o que me interessa é o texto, a poesia mais conservadora, que é aquela que é criada em cima de métrica e cujo soneto é o tipo mais clássico, né? O soneto, que são dois quartetos, dois terceiros, que é o que eu tenho escrito ultimamente também. Interessante essa tua declaração. Você que tem 10 livros de pura poesia moderna, agora dá essa guinada e escreve sonetos. O que mudou em você, Arthur? Porque eu acho que poesia é isso. Poesia é liberdade, entende? As coisas têm que fazer sentido. Por exemplo, o primeiro mote, quando a gente observa o gênero poema, em teoria da literatura, é que a coisa que se liga diretamente ao poema é o eu lírico. O eu lírico é uma coisa que dizem ser as confissões mais sinceras daquele escritor da forma lírica, né? Ele não tá mentindo, ele tá falando ali dos sentimentos dele. Aquele é o eu lírico dele. Eu comecei a escrever poema para negar isso. Porque, primeiro, isso nunca existiu, né? E segundo, que no mundo de hoje, no mundo que a gente vive, seria uma canalice a gente acreditar que existe um eu lírico. Nós somos vários, sempre fomos, né? E hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que existe esse compromisso, pelo menos eu, enquanto escritor, de não fazer a defesa do eu lírico. Eu escrevo sobre qualquer coisa, sendo qualquer pessoa. Sempre aqui abordamos a poesia popular. Observamos o esforço de poetas para se tornarem conhecidos e compreendidos pelo público. Outros poetas sentem dificuldade por poemas mais herméticos. Onde você se coloca? Eu não entendo muito essas divisões de hermético, do que é fechado, do que não é fechado, do que é aberto. Eu sinceramente não entendo assim. E não saberia falar o que eu faço também. Eu juro que eu adoro o que é popular. E juro que quando escrevi todos os poemas dos meus 10 livros que estão na internet, eu quis muito, queria muito que fossem poemas populares, mas não são. Porque não são, eu sei que não são, mas porque eu não sei te explicar. Por outro lado, eu acho que tem que ter todo tipo de poema, todo tipo de livro. Poema, romance, conto. Porque as pessoas são diferentes. E as pessoas têm níveis diferentes de entendimento e de experiências de vida. Então não adianta eu te falar que um autor é mais indicado para determinar, porque as pessoas são diferentes, mesmo ali. Então quanto mais diversificado for a literatura, todo tipo de arte, mais interessante será e mais chegará às pessoas. Arthur, o poeta Vital Correia de Araújo considerou o Delmo Montenegro como o maior poeta brasileiro desde Carlos Drummond de Andrade. O que você acha desta afirmação? Delmo é um grande poeta que, por pura ignorância, não é muito lido aqui em Recife, não é muito respeitado, infelizmente, mas eu acho que ele é novo e acho que a gente vai dar tempo ainda da gente descobrir o texto de Delmo, que é muito bonito. Ele tá num lugar muito original. Ele escreve uma coisa que não é parecida com outras coisas que você lê. Ele tá num lugar só dele ali. com referências ao pop, ao mesmo tempo com as referências absolutamente eruditas, que só pessoas muito lidas vão entender. Então ele tá ali dialogando com tudo isso, porque poesia é liberdade, e ele sabe disso, e eu respeito muito. Eu acho que ele estaria entre os três escritores de poemas daqui de Recife que eu mais gosto hoje. Opa, você citou três melhores poetas pernambucanos. Um deles é o Delmo Montenegro. Quais são os outros dois? Adiel Luna e Léo Zadir. Porque Adiel Luna é um escritor da poesia, quer dizer, da poesia popular, que parece com aquela poesia popular do sertão, só que ele não é do sertão. Então eu começo a gostar dele a partir disso. Ele é daqui e ele escreve poesia popular sertaneja, que é uma poesia que eu não vou nem falar, porque senão eu vou falar uma hora aqui, que é a mais fascinante que existe de todo tipo de literatura, é a poesia popular sertaneja. Você é um poeta urbano. Você nasceu em Barreiros, na Zona da Mata pernambucana. Mesmo assim, você fala da beleza da poesia interiorana sertaneja. Explica essa paixão pra gente. É, a poesia popular sertaneja é interessante por várias coisas. Primeiro porque ela não tá num livro, e porque tá em cima de métrica, e porque é em cima de pessoas que não sabem que fazem uma coisa brilhante. E é porque também nelas tá tudo que a gente acabou dividindo dentro do estudo da teoria da literatura, que é a narrativa, a crônica, a poesia, o lirismo, a brincadeira, a jocosidade, tudo, as atualidades, a simplicidade, o minimalismo em relação à paisagem daquele lugar. Tem escritores que escrevem um cordel inteiro sobre uma pedra ou sobre qualquer outra coisa parecida. Então tudo que você quer, você encontra ali. E o mais incrível é que eles não sabem que eles são brilhantes. E eles são brilhantes por tudo isso e por várias outras razões. Então Adiel eu gosto por isso, porque ele faz uma ótima poesia desse meio. E ele não é de lá. Aí tem essa coisa que eu acho um charme a mais, porque é um pouco contra uma turma que é meio conservadora, que não aceitaria ele não ser do sertão e escrever coisas parecidas com o que se faz lá. Você falta comentar o terceiro poeta. Comenta a poesia de Léo Zadir. Léo Zadir eu gosto pela qualidade do texto também. Ele é um menino muito parecido com muitos outros de Recife, mas ele é diferente porque ele escreve muito bem. É muito bonito. Ele, assim, só lendo mesmo, assim, o texto dele é muito bom. Você colocou os seus 10 livros na internet, aberto ao público, a chamada Decalogia Ladrona. Como foi a repercussão? Escrever é uma coisa muito difícil, né? Porque você escreve, você não tem resposta, é diferente de música, é diferente de teatro e até de cinema também. Mas, assim, eu escrevi lá porque eu precisava escrever isso, eu precisava colocar tudo isso, eu tinha esse material pronto e escutei pouca crítica de retorno ao que eu fiz. Eu não sei porquê, ou porque não gostaram dos livros, ou porque não entenderam, ou porque gostaram muito e estão guardando um momento para me dizer numa festa pública. Mas, assim, o que é importante ali é que eu fiz, eu cumpri aquilo ali, ainda bem que eu não morri antes disso. Eu tô vivo para contar essa história. Escrevi os 10 livros, estão prontos, estão lá. Depois desses 10, já fiz um novo, e agora eu tô terminando um 12º livro de poema para parar de escrever poema e passar a escrever prosa. Como é que o público pode ter acesso a estes teus livros na internet? Então, é um blog, né, que você pode acessar gratuitamente, e os 10 livros estão lá postados. Se chama, o endereço é decalogialadrona.blogspot.com. Eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui no Observatório Literário e falar do grupo Urros Masculinos, que você criou há uns 3 anos. Fala um pouco sobre os Urros Masculinos. Então, Urros Masculinos é um grupo que existe até hoje, que foi criado por mim inicialmente, quer dizer, eu dei o primeiro passo, mas aí com um grupo que eu formei ali com mais 3 escritores, a gente acabou dando um segundo passo e aí seguiu. É um grupo de literatura, de escritores, de homens, escritores, que tem um nome ridículo, criado por mim mesmo, porque é a piada que faz sentido, quer dizer, porque existia um grupo de escritoras chamado Vozes Femininas, então a gente decidiu criar como brincadeira um grupo de homens escritores chamado Urros Masculinos. Então acho que pela piada vale, mas o nome é ridículo mesmo. E agora em outubro fez 3 anos que a gente criou o grupo. É um grupo que mudou muito, porque mudou de pessoas e mudou um pouquinho o perfil. Eu sou o único integrante do início do grupo. A minha ideia era criar um grupo para brincar um pouco, porque escrever é uma coisa muito séria também. Mas a gente tem que criar esses espaços, essas coisinhas, para que a gente ache um pouco de graça também, né, no trabalho do escritor. Então a ideia era apresentar o que a gente estava fazendo na época para quem quisesse ver os quatro escritores lá, do jeito que a gente quisesse apresentar. E aconteceu isso. A gente se apresentou e tudo, e brincando com o estereótipo do que seja a literatura masculina e feminina, que parece que na época a gente entendia que não existia essa divisão. Depois mudaram os integrantes e aí puxou mais para um perfil. O primeiro grupo sou eu, né? Arthur Rogério, mais Fernando Farias, mais Biagio Pecorelli e Cristiano Aguiar. E agora, o grupo que, depois disso que mudou e que até hoje tá aí, sou eu, o Wellington de Mello e Bruno Pifardini. Com essa mudança, o Wellington de Mello entrou com um perfil mais empreendedor, mais de produtor, assim. E ele é um ótimo escritor, aliás, e tem esse perfil de empreendedor também. E era uma coisa que eu sempre procurei, porque eu sempre fiz produção de literatura e eu sempre soube que eu não sabia produzir nada. Mas como eu queria fazer, eu fazia. Do jeito que dava. O meu desejo era encontrar um escritor que fosse também, que tivesse esse perfil de escritor empreendedor. Aí surgiu o Wellington, que foi aquela pessoa que eu sempre esperei encontrar. E aí, junto com o Wellington, a gente começou a fazer muitas outras coisas. Ali virou um grupo de produção de eventos, que aí a gente criou a Free Porto em 2009. Aí aconteceu em 2009 a primeira edição da Free Porto, que é a festa literária do Recife. Aí teve em 2010 a segunda edição. E este ano, 2011, a gente fez um Sarapatel Literário, que foi o nome do primeiro leilão. Na verdade, a gente fez assim. O nome era Leilão de Manuscritos e Originais de Escritores em Pernambuco. Esse é o nome oficial. Mas a gente tinha que dar um nomezinho engraçado na época, e a gente queria um negócio pra falar um pouquinho diferente. Aí foi Sarapatel Literário, que é um nome ridículo também. Mas tinha Sarapatel lá e tudo, foi uma brincadeira. Mas era o Leilão de Manuscritos. A gente fez isso em 2009 para arrumar um pouquinho de dinheiro, pelo menos, para poder produzir a Free Porto, que iria acontecer no final do ano. E foi um sucesso. A gente não sabe, até hoje a gente acha que foi o primeiro evento deste tipo em Pernambuco, né? Um leilão que tinha lá como os objetos leiloados, os manuscritos. E originais de escritores que as pessoas respeitam e tudo. E foi, a gente considera que um sucesso, um orgulho danado ter feito. Aí no ano seguinte, 2010, a gente fez o segundo leilão de manuscritos e originais de escritores em Pernambuco. Também foi muito bacana, já não tinha o Sarapatel, já era outra coisa, já tinha outra pegada. Bem, poeta Arthur Rogério, para terminar nosso papo, nos fale do que vem por aí. O que você está escrevendo? Tá pronto um livro, que é o 11º da Decalogia, uma decalogia de 12 livros, que se chama Ao Asno, que é um livro de poemas do jeito que eu quero, fazer de qualquer jeito, um terço assim, um terço de sonetos e um terço de haikais. Esse livro tá pronto. Que eu fui escrevendo e colocando no Facebook imediatamente o rascunho, para quem quisesse ver, lia lá. E aí a ideia era que depois eu pegasse esses poemas e cuidasse, passasse um tempo em casa. Mas aí eu vi que o sentido desse livro se completaria se eu não mexesse em nada. Deixasse como tá. Tem erros de gramática, tem erro de métrica, vocabulário simples, chulo, imagens forçadas e tudo. Tá uma porcaria. Mas eu acho que é um livro que o sentido dele existir é esse, é de que ele não aconteceu. É um livro que não existe. Mas ele existe, então tá aí um livro de rascunhos, dos primeiríssimos rascunhos dos textos. Muito obrigada, Arthur Rogério, por sua presença aqui no Observatório Literário de hoje. Rafaela, mais uma vez, obrigado por estar aqui, foi muito boa a conversa, estar aqui no Observatório Literário e espero vir mais vezes. Intertextualidade é um dos assuntos interessantes na literatura. Este é o tema de hoje da Oficina Literária com o escritor Paulo Caldas. Oficina Literária com o escritor Paulo Caldas. Intertextualidade. Trata-se de uma alternativa técnica que enriquece o texto literário. Intertextualidade deve ser vista sem preconceito, mas sim como um recurso do autor. Na verdade, pode ser definida como a inserção de frases de outros textos, ideias, citações concebidas e até já escritas por outros autores que marcam presença no que escrevemos. Para Max Saúde Moisés, no seu dicionário de termos literários, o espaço da intertextualidade nos remete a um amplo conjunto de outros tantos textos literários como se dialogassem entre si. David Ludge, autor de A Arte da Ficção, é mais sucinto na definição e no exemplo. Considera que todos os textos estão tecidos com fios de outros textos, independente de seus autores estarem ou não cientes disso. E exemplifica. Em Pamela, livro de Samuel Richardson, que acreditava ter composto uma obra única, a história mostra o contrário. Trata-se de uma criada que casou com um patrão, o que não passa de um arquétipo de um conto de fadas. No nosso Lua em Sagitário, a personagem Lenora lamenta a morte do marido com a frase "Me lembro tanto e é tão grande a saudade, que até parece verdade, que o tempo ainda pode voltar", que nada mais é um trecho próprio para a cena, extraído de uma música do compositor Edu Lobo. Oficina Literária, com o escritor Paulo Caldas. Os processos criativos variam de escritor para escritor. Isso desperta muita curiosidade. Há os que preferem o silêncio absoluto para escrever. Outros escrevem no agito de uma fila do banco ou dentro de um ônibus. É o caso do escritor Raimundo Carreiro, defensor da tese de que para escrever deve-se ter muita disciplina. Carreiro acorda às 4 da manhã para escrever. Uns até rezam antes de escrever. São os que acreditam na inspiração divina. Outros bebem um vinho ou uísque. O conhecido escritor de novelas da TV, Agnaldo Silva, só começa a escrever após tomar um chá de camomila. O poeta Pedro Américo de Farias brinca com o chamado estilo de cada escritor. O Graciliano dizia que ele não tinha estilo, ele tinha jeito. Então, pode dizer que cada um tem o seu jeito. Eu gosto muito de Graciliano e gosto muito desse conceito dele. Cada um tem seu jeito. Jeito de escrever e jeito também de provocar as palavras, de provocar o texto, né? Eu acho que o poeta, ele fica fazendo afagos à palavra. Tem um poema meu que eu fiz, que eu chamo... que é uma espécie de lição de poesia, né? Que eu fiz a partir de um poema de Drummond, lição de poesia. E nesse poema eu falo do poeta tentando seduzir a palavra e a palavra fugindo dele, né? Então, essa sedução do poeta com a palavra, o poeta seduzindo a palavra, é fundamental para mim e para entender o meu processo criativo. Enfim, eu costumo ter ideias e aí eu costumo ficar procurando palavras que sejam mais, que se concatenem melhor, e aí evitar todos os vícios que a gente pode ter, não é? De pressa, principalmente, para você conceituar bem aquela ideia e tal, não só conceituar, aprofundar, fazer com que aquela ideia se aprofunde, e também buscando as palavras melhores, as palavras com maior sonoridade também. E eu sou muito ligado à sonoridade das palavras, né? A minha poesia reflete muito isso, ela é muito musical. Enfim, eu vou me ajeitando com as palavras. Num certo momento eu começo a sentir um pouco de angústia, porque eu passo muito tempo sem, tendo ideias, catando palavras, não é? Pensando e repensando aquilo, matutando naquilo, vou e volto, aí esqueço por uns dias, volto a me lembrar, até quando eu começo a sentir uma certa angústia, uma inquietação assim meio, sabe, insuportável, aí eu digo, eu acho que está na hora de eu sentar e começar a escrever. Aí evidentemente que às vezes eu sento e nem aquelas ideias que vêm me inquietando nem estão presentes naquele momento, mas quando eu começo a puxar, e aí eu lembro João Cabral, que só escrevia, parou de escrever quando ficou cego, porque ele só escrevia a partir de cada palavra que ele via no papel. Não é? Tal palavra puxa palavra, mas no caso dele, a palavra não puxava a palavra dentro de um princípio da oralidade, como em Joaquim Cardoso, por exemplo, que fazia poemas inteiros de memória. O João Cabral não, ele estava viciado na letra, a letra no papel. Então, para escrever a segunda palavra, tinha que ter a primeira. Para escrever o segundo verso, tinha que ter o primeiro escrito, o escrito ali para ele ficar olhando, para ficar derivando, tá entendendo? Então, eu sou um pouco também por aí. Então, de repente, qualquer palavra gratuita que aparecer assim, eu boto ali, mas aí eu vou começar a puxar o fio da meada daquelas ideias, daquelas palavras, daqueles conceitos que me inquietaram nos últimos dias ou meses, até anos. E o jovem escritor Lucas Maris foi o vencedor do primeiro concurso de literatura infantil e infanto-juvenil, promovido pela Companhia Editora de Pernambuco, CEP. Ele está agora ao lado do nosso colega Fernando Farias. Obrigado, Rafaela Feitosa. Boa tarde, amigos do Observatório Literário. Estou aqui no Passo Alfândega, aqui pertinho da Rádio Folha, e ao meu lado o Lucas Maris. Ele é um jovem que foi um dos premiados esse ano do concurso promovido pela Companhia Editora de Pernambuco, CEP. Me fala sobre o livro que vocês ganharam, você e o ilustrador Igor Colares. Isso mesmo. A gente ficou sabendo desse concurso, por um acaso, a Igor pediu para eu escrever uma história, não estava saindo, não estava fluindo. Aí eu resolvi fazer outra, completamente diferente. E aí uma coisa bem pessoal minha, que tivesse algo contra o que normalmente se diz, sobre ser especial, sobre, não sei... Um ser especial. Feito normalmente os filmes tentam dizer pra criança que é uma pessoa especial, sei lá, Matrix diz isso, Kung Fu Panda diz isso, e aí eu quis fazer um livro justamente ao contrário. Um herói ao contrário. Um menino que não é especial. Ele é o nome, inclusive o título já é pra entregar, O Conto do Garoto que Não Era Especial. O título é O Conto do Garoto que Não É Especial. Isso mesmo. E em que consiste? Consiste basicamente em dizer que esse menino não é especial. E aí vai mostrando que ele não é especial, que ele é comum igual aos outros. Tem vários garotos que não são especiais e tarará, tarará. E aí vai mostrando que ele é feliz, mesmo assim, que não precisa querer ser um grande na vida para poder ser feliz. Você pode ser feliz à sua maneira, o mundo é que é especial. Você tem que conhecer o mundo em vez de querer sempre buscar algo mais para você e querer provar uma coisa para alguém. Isso não fica um pouco autoajuda para criança? Quase, porque eu não sei se criança vai ter esse problema e vai precisar de ler um livro de autoajuda. Na verdade, eu acho que vai mais mostrar para ela um outro lado do mundo. Talvez possa até ser meio pessimista, mas tem um final muito, muito bom, muito otimista, então salva, assim. Mas é justamente isso, a criança talvez pense que ela é a grande, vai saber, através do livro, que existem outras coisas também, que também não é assim que o mundo é. Como é que foi a questão do trabalho com o ilustrador? Você escolheu o Igor Colares para fazer. Como é que foi essa relação? Igor é meu primo, na verdade quem descobriu o concurso foi ele, e aí ele me chamou, então quando ele leu, gostou muito. Já começou fazendo as ilustrações, e aí ele mostrou para mim, ficou muito legal. A gente mostrou para a CEP, e a CEP contratou ele, porque não precisava de ilustração, mas como já estava pronto, a CEP achou muito bom o desenho, muito de acordo com a história, e já ficou o livro pronto. Inclusive ele mesmo diagramou o livro, e no final saiu bem rapidinho, porque já estava tudo pronto, praticamente o texto estava já certinho, o desenho, a diagramação e tal e tal. Lucas, foi teu primeiro texto publicado? Foi isso mesmo. Qual a tua idade? Agora eu tô com 21. E já ganhando prêmios aí de editoras? Pois é, eu achei muito bom isso. Espero que não seja um acaso, que eu mostre mesmo que eu mereci, eu tenho um talento e tal, mas às vezes, né, acontece isso. Você faz uma obra muito legal, muito bonita, consegue expor uma coisa sua. Mas não, nem sempre quer dizer que agora me tornei um escritor, me tornei um artista, uma coisa desse tipo. Eu fiz um livro legal e pronto, até agora tá assim. Mas quais são os novos projetos? Você está escrevendo? Eu faço cinema na UFPE, então estou me dedicando mais a procurar sobre roteiro, escrever roteiro e como é que é a linguagem para cinema, escrever para imagem, coisa e tal. Mas, por que não também escrever livro? E eu gosto de desenhar. Vou me encontrando, né, eu diria. Você é um multiartista. É, até agora eu vou jogando tudo que é lugar, e aí onde pegar, identificar, vai ser meu caminho. Mas a literatura infantil, essa que você começou e que já se deu bem, é teu plano também? Eu gosto muito de literatura infantil, porque até hoje mesmo, já com 21 anos, eu gosto de livro infantil, pegar para ler coisa nova. Acho muito bonito, tocante e tal. E aí eu gostei de ter feito um livro também infantil, já que é uma parte da literatura que eu admiro. Gostei de ter feito um livro infantil, de participar dessa galera. Se eu puder fazer outros livros que sejam tão bons quanto, que mereçam também, sei lá, que sejam publicados e sejam bem aceitos, seria ótimo. Lucas Marins, 21 anos, gente nova na literatura pernambucana. É com você, Rafaela Feitosa. Obrigada a você, Fernando. E para encerrar o nosso Observatório Literário de hoje, nada melhor do que escutar mais uma vez o poeta Arthur Rogério com o poema A Vossa Presença. Sábado que vem, a gente está de volta. Quanto a tu, não sei. Eu necessito a vossa presença. Nesta, e já consumido pela perseguição do corpo e da sombra. Cativo sob pinturas de única cara marchetada na cabeça. De cabeça única. Resposta em forma e largando mostarda pelas baratas da casa vestida de tintas desbastadas e tijolos de caveira. Eu necessito a vossa presença, do teu deslocamento alheio e provocativo como uma lombriga, uma rapariga que me ata apaixonada, desse teu mau hábito de comer de madrugada e de desaparecer, de deixar de morrer e me deixar viver. Arrebentei no escuro a linha que dizia a tal passagem para onde ir. Ainda que antes, como uma coruja, eu a sonhasse, mesmo quando ela se resignava afamada. De maçãs túmidas, acabrunhava-se sob o calor da minha barba. Nem a praia, a minha vida, única imagem a que terei, de certo, gravada por trás das pálpebras quando me largarem na gaveta. Nem a sensação de correnteza que incitava minha alma quando me notava jogador ao lado de gente vestida de riquezas, campos de milho maduro e a luz desse sol refletida na arquibancada. Agora resta apenas aquele pulguento pé de alho na falha da calçada e uma mensagem de carne e osso de um amigo fantasma. Mas achei que há, misturadas a isso, inspirações de almas novas que agora, por astúcia do diabo, me parecem maruins na lama. Os quadros de pincelada em pincelada sucumbiram nesta nova cova, avivando ramos farpados que se abraçam do fim ao princípio, e pela graça voltam. A minha alma já não se levanta, apenas a crença. Eu necessito a vossa presença, enquanto ainda há cabeças nas janelas e outras que, montadas em alçadas, tomam raios e chuvas, fazem apostas na lotérica, voltam de festas públicas, vão, sempre vão, ao carnaval de Olinda. Enquanto resisto a dias como este, a morte tão íntima quanto a poesia. Enquanto agora, depois da praia, resta nada. Enquanto não és Deus nem nada, enquanto a minha mãe está viva, eu necessito a vossa presença, enquanto acredito que existas. Você acompanhou Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Uma realização da Satiko Shinozaki Produções. Direção-geral, escritor Fernando Farias.